666 anos de tártaro maldito. Skate for the Devil. Cuspindo regras na minha cara, eu vomito em etiqueta. Sociedade de...